e não vê mais uma mensagem. Você foi ficando indiferente, a distância foi matando a gente. E o melhor é cada um seguir em frente. Receio que está com outro alguém, alguém que certamente te faz bem. Tão bem que fez você mudar assim da água pro vinho. Pra frente.